esculper uma canha para o consolo de uma pena que com a ponta da daga uma mechita de pelo cortou rendia o cuero hace mucho una guaina. Desarrollando un bagual para un lado de la cañada había una lagoa empastada entre ceibos y sausal. Pois era ainda moço quando deu meu regalo que ainda trago entrelaçado nas rédeas do bocal. Pulper outra canha de volcar pros costados, pois a guaina que falo me desvia o olhar. Pulper outra canha de volcar pros costados, pois a guaina que falo me desvia o olhar. Nem parecia aquela qual guardei tantos beijos e me jurava com rezos um amor imortal. E por culpa da dor até usei no da exilia que era florão da tropilha, deu mancarrão ao enfrenar. Desculpe a insistência deste viejo torena, mas pulper outra canha para o consolo de uma pena. Desculpe a insistência deste viejo torena, mas pulper outra canha para o consolo de uma pena.